O curso ele é totalmente legalizado, com emissão de nota fiscal para batimento no IR. A nota fiscal é legal, temos CNPJ. Trabalhamos com contrato de prestação de serviços online através do sistema EAD, que é a distância, ensino à distância. E os documentos são os documentos de praxe, né? O certificado é registrado, o contrato é registrado também em cartório, e todo o curso tem a sua documentação. E como somos escola, ONG, organização não governamental, sem fins financeiros, porém, sem fins lucrativos, porém financeiros, porque temos que pagar aluguel, temos que pagar água, luz, né, os impostos, então temos que fazer esse recolhimento. Mas todo o curso da ONG, ele é bem barato por sermos ONG, ok? Este é o motivo dos cursos serem bem mais em conta do que você pegar um curso aí fora do país, porque no país não existe, somos únicos. Professor, tem certeza que vocês são únicos? Se alguém tiver alguma dúvida, simplesmente vá ao Google e insira a palavra lá, curso de manutenção de endoscópio flexível, ou curso de ótica rígida, ou curso de manutenção geral de microscópio, enfim. Qualquer um desses cursos aí pode pesquisar, só vai aparecer a CPMA. Portanto, ele é todo legalizado e toda a documentação de praxe é existente. Caso você necessite, é só fazer o pedido formalmente que encaminharemos todos esses dados, a quem assim o desejar ou a quem assim o necessitar.